Crise financeira. Diante de uma crise financeira, não há outra alternativa senão buscar ampliar a capacidade de trabalho. Deve-se perguntar também qual o motivo da crise, isto é, se ela é decorrente da incompetência em administrar a própria vida financeira, gastando mais do que tem ou do que pode conseguir ter. Nem sempre dever alguém ou alguma instituição é um problema, desde que se tenha capacidade de pagar no prazo combinado. Problema é permitir que vire uma bola de neve o acúmulo de dívidas. Esse comportamento pode ser repetitivo, não só na encarnação como algo que se arraste pelas várias vidas do espírito. Dever também pode ter como causa problemas macroeconômicos alheios à vontade do devedor e, por esse motivo, constitui-se em prova pela qual deva passar. Nesse caso, o devedor procurará seus credores a fim de renegociar suas dívidas, tranquilizando-os quanto à sua disposição em honrar sua dívida real, no tempo possível, além de continuar, pelo trabalho, tentando vencer as dificuldades que afetam sua subsistência. Muitas vezes o surgimento de dívidas decorre da necessidade de atender à vaidade de ter, em detrimento do ser. Os objetos de desejo tomam o lugar do vazio existente na própria personalidade. Diante da compulsão em comprar, é adequado manter-se consciente dos prejuízos decorrentes do vazio interior por falta de objetivos superiores na vida. A falta em relação ao compromisso de pagar alguém pode gerar karma negativo para encarnações futuras.